pensei que a gente tava namorando e você tava me usando pra fazer piaça. Eu que pensei que você tava me amando, mas nesse teu joguinho eu só fui um cobaia. Ai que dó, ai que raiva, você tava me usando, eu só fui um cobaia. Ai que dó, ai que raiva, nesse teu joguinho eu só fui um cobaia. Ai que dó, ai que raiva, você tava me usando, eu só fui um cobaia. Ai que dó, ai que raiva, e esse teu joguinho eu só fui um cobaia. E essa é mais uma do meu parceiro Rafa, a voz da sofrência. Coladinho, coladinho. Você me fez achar usando pra fazer piaça. Eu que pensei que você tava me amando, mas desse teu joguinho eu só fui um cobaia. Ai que dó, ai que raiva, você tava me usando, eu só fui um cobaia. Ai que dó, ai que raiva, desse teu joguinho eu só fui um cobaia. Ai que dó, ai que raiva, você tava me usando, eu só fui. Ai que dó, ai que raiva, e esse teu joguinho eu só fui um cobaia. Aí o coração não aguenta.